Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast! Número 72! Nossa, que gay! Eu prevejo o Thiago Mendes soltando a sangue em breve, velho. Olha aí. Brincadeira. Nossa senhora. Ano novo, tudo velho, né? E como eu estava falando antes de ser interrompido por esses malditos, hoje nós vamos falar sobre especulações gamísticas. Eu sou o Thiago Mendes. E sendo cortado o tempo todo pelo meu amigo Sir Patrick Murta. Pois é, Thiago, para de falar como uma bicha, né? Que eu paro de te interromper, né? Eu acho que a maior especulação que eu tenho pra esse ano que é que esse ano você sai do armário. Olha aí, e por falar em sair do armário, ele que carrega o ódio em teu nome, meu amigo externo. Eu não entendi o que tem a ver sair do armário com meu nome não, mas... Enfim, a minha apresentação é a seguinte: vai chover no dia 14 de outubro. Olha aí. E por falar em chuva, ele que odeia se molhar porque tem um pé de moça, meu amigo Diego Mendes. Pé de moça eu não vou responder não, porque tem muito tempo que eu não gravo, vou dar só aqui a presença, pra aqueles que sentiu saudade com o Patrick. Ele não falou mentira não, ele falou mentira não, rapaz. Você é brincadeira. Ouvinte, você não sabe, a gente demorou 50 minutos pra começar a gravação desse podcast, porque a moça não pode tomar uma garoinha. É brincadeira. Vocês estão na brincadeira, tava no engarrafamento, caralho, velho. Toma banho, sou? Você tava com medo de estragar sua escova? Ou estragar sua unha? Não, minha permanente. Eu faço progressiva. Tá bom. E por falar em escova progressiva, hoje nós contamos com a presença de um amigo, né? Que é, provavelmente aí vai passar a fazer parte também da nossa equipe, do Mexidão Rocks. O Iago Coutinho. E aí, 21 anos e joga Pokémon, hein? Olha aí. Vamos lá. Agora, o que tem a ver escova, velho, com o cara? Thiago Mendes. É isso que eu tô pensando, cara. O Thiago é... Começa um ano, vira um ano, é a mesma coisa, velho. É legal, cara, porque a gente instiga a imaginação das pessoas. Tá bom. Caramba. Tá bom. Eu aposto que o ouvinte tá imaginando o Iago fazendo chapinha. Nojo, cara. Eu aposto que o ouvinte tá pensando o seguinte: as mesmas bobagens sempre, mais um ano de bobagem no podcast. Tipo isso. Mas, exato. Eu vi que eu fiquei um tempinho fora, mas que o Thiago continua a mesma coisa. Nossa. Mas aí, meus caros, no último ano nós tivemos a tão esperada mudança de geração de videogames. Saímos do Xbox 360, do PlayStation 3, do Nintendo Wii e caímos agora na nova geração com Xbox One, PlayStation 4 e o Nintendo Wii U. Cara, falando nisso, eu vou comprar um Play 4, velho. Vai, por quanto? Vou comprar um Play 4, mas depois de eu comprar minha casa, né? Não, mas já tem os planos. Já tem os planos do governo, cara. Minha vida é meu PlayStation. Faz orçamento aí, consórcio. É, rola de fazer um consórcio. É, exatamente, velho. Fazer um consórcio de Play 4, porque tá foda, velho. A gente tá falando isso porque o PlayStation 4 foi lançado a famigerados R$4.000, né? Oh, respeita, rapaz. R$3.999. É, e 99 centavos. Não deixou de ser. É verdade. O que acontece é que já tem um tempinho que os consoles foram lançados e já dá pra ter uma ideia, né, de qual console foi lançado, andou na frente. É, já dá pra ter uma ideia, a gente já pode especular com um pouco mais de segurança. Já tivemos aí os relatos de problemas, já tivemos os prós e os contras de cada console. O que não falta aí no YouTube, nos sites especializados, são reviews sobre os consoles. E aí, eu venho perguntar para os meus caros amigos aqui, reunidos essa noite, ou esse dia, dependendo do horário que você ouvir esse programa. Qual console saiu na frente? Vou começar com a palavra aí, meu amigo Iago. Na frente, cara? Eu ainda vou de PS4. Porque, assim, no Brasil que tá essa fama ruim aí pro PS4, por causa dos 4 mil reais. Mas lá fora vendeu mais de 1 milhão de unidades. É. E pelas... Assim, pelos bloqueios que a Microsoft colocou no console, eu ainda vou de PS4. É, só lembrando aqui, Iago, que saiu uma notícia com 18 dias de lançamento, o Xbox One vendeu mais de 2 milhões de consoles. Vixe. É o dobro, praticamente. Vixe, estão todos atualizados, cara. Não, mas é isso mesmo, ainda vou de PS4 mesmo jeito. Você acha que ele tá com a vantagem nessa briga, nessa luta? É, depois dessa informação aí não, né? Mas por preferência... Mas aqui, você tem a sua luva pra poder pegar no cabo HDMI, aquela luva de pegar massa no forno, porque o cabo HDMI dele tá ligado, né? A parada é mais quente que. Mais quente do que eu. Ui. Ui. Ui. Mas quente, você fala o cabo do PlayStation 4? É, o cabo HDMI dele, o problema que mais comum de acontecer é do cabo queimar, o cabo derreter e diversos outros tipos de problemas nesse sentido, pelo superaquecimento no cabo, na saída do cabo HDMI. E olha que esse cabo é da marca Sony, que é um dos melhores cabos HDMI do mercado, cara. É. Já comprou sua luva térmica aí, Iago? Olha aí. Meu amigo, até eu tenho dinheiro pra comprar o PS4, cara, já não sou PS6. A luva de menos. De menos, cara. Você que já puxou o assunto, meu amigo Patrick, quem você acha que saiu na frente nesse lançamento? Cara, quem saiu na frente foi o Wii U, que foi lançado com um ano de antecedência. Né? Cara, o Patrick tem uma conexão mental muito foda, velho. Eu tava esperando a minha vez pra poder falar isso. Mas não é verdade? Saiu um ano antes. É, saiu primeiro, porra. Olha aí. Exato. E, quem foi lançado primeiro? Ele. Então ele saiu na frente. E é bom você falar isso, né, Patrick? Porque geralmente quando fala de console de videogame hoje, as pessoas automaticamente atrelam ao Xbox e o PlayStation, né? E o Wii tá ali. E eu digo, eu não tô com nenhuma vontade de jogar PlayStation 4. Não tô com nenhuma vontade de comprar o Xbox One. Hoje, se eu tivesse a grana no bolso, e coisa que eu não tenho, eu compraria o Wii U, velho. Compraria detalhe, o Wii U. Hein? Detalhe, que o Xbox One, ele não é um console. Ele é um sistema de entretenimento todos em um. Mas eu quero o Wii U, velho. É? Eu tô sentindo falta de Mario, de Zelda, de Metroid, de F-Zero, de Pikmin. Cara, eu compraria hoje, eu compraria o Wii U. Pelo que você tá falando, eu tô lembrando aqui também o seguinte, que eu vi uma notícia falando que dos jogos que mais impressionaram até o momento com relação aos lançamentos da nova geração, foi o novo Mario e o novo Zelda. Agora me fala uma novidade. Até o momento os que estavam impressionando com relação a vendas, né, cara? E cara, são jogos clássicos. Me fala uma novidade. Mario e Zelda sempre vão chutar bunda de Gears of War, de Killzone. É? Sempre vão chutar bundas, velho. Não tem jeito. É isso que eu não entendo, cara. Isso é bom pra esses mais fanáticos com essas novas gerações ver que os jogos clássicos que são de lá de 1980 e bolinhas... ainda fazem sucesso muito mais que esses jogos que são com investimentos gigantescos aí, foi, por exemplo, aquele Rise. Cara, eu já joguei o Zelda Wind Waker de trás pra frente, frente pra trás. Eu tô com mais vontade de jogar o remake HD do que essa porcaria de Dead Rising 3. Muito mais Bash Button do Rise. Enfim, você, mais. Diego, tá falando aí, na sua opinião, quem são na frente? Posso repetir que foi o Wii U? Pode. Ah, cara, pelo que eu tenho acompanhado, tá sendo o Xbox One, cara. Com relação a vendas e tal, tá sendo ele. Até mesmo... A mídia em si do Xbox tá muito mais forte. Pra quem tem aí uma TV a cabo e tal, toda hora vai ter uma propaganda do Rise, de qualquer outro jogo relacionado ao Xbox One. PlayStation 4, além do preço que ele chegou aqui no Brasil, que isso é um absurdo, né? Ele também não tá nem com nenhuma mídia aqui pra nós relacionada a isso. Então, pra nós fica bem mais fraco o movimento. Cara, eu acho que não foram vendidas 500 unidades do PlayStation 4 no Brasil nesse preço. Ah, cara só, olha só. Só você ver o perfil, cara. Eu vi uma notícia, não sei se é real, de um suposto cara lá que foi o primeiro a comprar aqui no Brasil. O cara tem 30 e poucos anos, trabalha tipo externo assim, fazendo nada em casa, cheio de dinheiro, velho. E o cara pegou e falou que não achou o preço do PlayStation 4 caro, que ele preferiu deixar pra comprar aqui no Brasil, porque ele não tinha que se preocupar com taxa de importação, alfândega, essas coisas. Lorde Eterno do Forwall. Então, o pior de tudo é que ele comprou o PS4 e disse que não tem jogo pra jogar o PS4. Ele não vai comprar ainda. Exato. Entendeu? Ele comprou por comprar, porque é tonto. Verdade. E o Diego falou um negócio muito, muito importante, né? Porque a campanha de marketing da Microsoft no mercado nacional, ela tá sendo massiva, né? Todo dia no intervalo do Fantástico, novela, sempre tem alguma propaganda relacionada ao Xbox. É, mas a Microsoft viu o potencial no Brasil, caso do Xbox 360, né? Verdade. Aqui no Brasil é o 360 que domina, não é o PS3. Verdade. Então... Não, e o histórico da Microsoft já é de investimento maciço em marketing. O caso mais emblemático foi o Halo 3, que a Microsoft gastou em marketing mais do que na produção do jogo. Verdade. Então já é histórico da Microsoft. É histórico. Esse investimento maciço no marketing. Se liga no meu papo, que o meu papo é reto. Largar de ser fanboy e começa a ficar esperto. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho. Vai meu peru. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho. Chupa meu peru. Ei, fanboy, vai tomar. Cara, a gente tá aqui pra especular, né? Eu acho que a Microsoft saiu na frente se eu for levar em consideração o conjunto. Porque na geração passada, a Sony, ela teve uma vantagem, não em número de vendas, né? Mas assim, porque ficou muito emparelhado. Mas teve uma vantagem em relação a exclusivos. E a Microsoft, ela veio tentando trazer algumas novidades que no início não foram muito bem aceitas. E ela ouviu o público dela. E acabou mudando a política e tal. Então você vê que agora eles têm essa questão muito forte de jogos exclusivos, eles estão massificando a mídia em cima disso. Então eu acho que a Microsoft saiu na frente no geral, e por causa disso ela vai acabar levando uma vantagem durante esse ano ainda, né? Eu acho que a gente deve especular até o Natal, porque é uma época... Ela só tem que tomar cuidado, porque quem sai na frente às vezes leva por trás. Né? Diego tem propriedade pra falar sobre isso. Propriedade pra falar sobre isso. Claro, eu sempre tô por trás. Eu acompanho bastante as notícias e tal, e uma coisa que a gente já pode ver hoje, principalmente em sites especializados em jogos, é que o Xbox realmente saiu na frente pelo conjunto. Ele ofereceu, já no seu lançamento, uma variedade de jogos interessante. O jogo que foi lançado, jogo de massa que foi lançado junto com o PlayStation 4 foi o Killzone, que é um FPS. E junto com o Killzone você tem aí Battlefield 4 e Call of Duty Ghosts. São nomes pesados. É, o pessoal fala que são nomes mais pesados que Killzone. E por causa disso, o PlayStation 4 não veio com um lançamento de peso. O contrário do que aconteceu no Xbox, que você teve logo de cara Dead Rising 3, Rise, Sons of Rome e Forza 5. Então, e Killer Instinct, né? Que no início gerou ali uma certa dúvida e hoje em dia a aceitação tá muito positiva. E inclusive o Forza 5 já ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, né? Eu não entendi, né? Porque foi poucos dias de lançado, já ganhou o prêmio, mas enfim, nem ganhou. E o marketing em cima do Forza também foi muito forte, cara. O macaco que a Sony fez foi lançar o Gran Turismo 6 pro PS3 ainda, né? Não pro PS4. É. A geração tá entrando agora. Verdade. Mas historicamente a Sony faz isso, né? Ela não abandona o console como a Nintendo fez com o GameCube, como ela fez com o Wii também, e como a Microsoft fez com o Xbox antigo, que abandonou, e com o Xbox também. A Microsoft não vai ter nenhum jogo exclusivo mais depois do Gears of War Judgment, nenhum jogo exclusivo da Microsoft pro Xbox 360. Mas vocês que falaram que o Xbox One, ele é mais promissor, eu acho que vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante na indústria dos games. E eu fico triste em perceber que vocês esqueceram de algo que está presente em todo o folclore do universo gamístico, que é a maldição do terceiro console. Verdade. Acontece sempre, né? É. Todas as empresas no seu terceiro console levaram na bunda. Foi assim com a Atari, foi assim com a Sega, foi assim com a Nintendo, foi assim com a Sony, Porque, apesar do PlayStation 3 ter sido sucesso, ele não foi nem um terço do que poderia, tendo em vista o que foi o PlayStation 2, né? O 64 foi o terceiro console da Nintendo, que a Nintendo perdeu a liderança pro PlayStation. Terceiro console da SEGA, Saturn, que afundou a SEGA de vez, né? O PlayStation 3. O da Atari, se eu não me engano, foi o Jaguar, não foi isso, Esther? Isso. Um fracasso também. E agora o Xbox One, terceiro console da Microsoft. Começou desagradando todo mundo, começou torcendo no nariz de todo mundo. Tiveram que fazer uma atualização de última hora pra mudar um monte de função do console. Eu ainda boto fé na maldição do terceiro console, eu ainda acho. Só lembrar, né, que a questão de quem saiu na frente é com o que a gente viu até agora. Agora, a gente só pode especular como que vai ser pros próximos anos. Não adianta corrigir não, Thiago. Você esqueceu do terceiro console, da maldição do terceiro console. Eu acredito que vai rolar alguma macumba sinistra, porque se tem uma coisa que se provou constante é que no terceiro console as empresas levam na bunda. Ah, cara, pelo bem de nós gamers é melhor que não, né? Vamos rezar pra que não, né? É verdade. Nova geração, ela já chega com um monte de coisa que já vinha sendo implantado na geração anterior, mas que agora ela ficou mais forte. Por exemplo, a questão do compartilhamento, a questão do ser um centro de mídia e tal. Em que vocês acham que isso vai influenciar a gente mesmo como gamer? Você vai comprar o Xbox, vai comprar o PlayStation, vai comprar o Nintendo Wii U? E como que vai ser a sua vida como gamer daqui pra frente? Pra ser mais exato, qual vai ser as principais mudanças no cenário gamer, na opinião de vocês? Olha, a integração com outras mídias a gente já viu nessa geração anterior, né? Ou a interação YouTube no console, o Netflix, o aluguel de filmes através dos consoles, a gente já viu isso. E eu acredito que é a tendência natural. Porém, algumas coisas, por exemplo, a ideia de ligar o Xbox para assistir TV, eu confesso que para mim até agora não me convenceu. Por que que eu vou ligar o Xbox para assistir TV? Para mim não faz sentido, não é? Por mais que, você vai poder jogar e assistir um jogo na mesma tela. Pô, as televisões modernas já fazem isso, ó. Há muito tempo, cara. Ah, você vai poder gravar a TV. Cara, televisão moderna já faz isso há muito tempo. Eu confesso que eu ainda... Essa questão, YouTube na TV, Netflix, outros serviços de vídeo, pra mim não é nem futuro, já é realidade. Até o Wii tem isso. Agora, essa ideia da Microsoft de me fazer ligar o console pra assistir TV é algo que ainda... não entrou na minha cabeça. Principalmente pro nosso cenário brasileiro, né? Não disponibiliza, assim, tantos canais que a gente possa usufruir no Xbox. Pois é. Então, eu acho que o grande passo, assim, que vai ter pros consoles vai ser quando eles começarem a integrar PC, sistema operacional, com o videogame. Aí sim você vai ter aquele salto, assim, entendeu? Você poder colocar o seu videogame e usar o PC ao mesmo tempo, no console. Sem precisar ter que comprar um notebook... um desktop novo. Uma questão mais de nuvem, de você poder até trabalhar no seu console, se for o caso. Ter ferramentas de trabalho no próprio console. Eu acredito que a Microsoft vai fazer isso futuramente, com o One mesmo. Uma atualização que ela faz, já cria essa função. É, porque hardware o One tem, né? Até deixar claro isso pra quem é técnico, se você for comparar o PlayStation 4 e o Xbox One hoje, a diferença de hardware, ela tá mínima. Não tá mais igual foi quando foi anunciado que tinha uma diferença de hardware um pouco maior. Foi feita uma atualização no hardware do Xbox One pro lançamento, justamente por causa dessa questão de ter que correr atrás, né? E o hardware do Xbox One hoje ele é basicamente similar ao hardware do PlayStation 4. Que fanboy, hein? Não, é sério, isso saiu nota disso. Isso aí que o Patrick falou, isso é bem interessante, cara, sobre essa questão da interatividade, que as TVs já fazem isso. Realmente, eu penso como ele, eu acho que não existe necessidade de ter um console para poder ligar a TV, para você poder assistir a TV. Eu mesmo, né, particularmente aqui em casa, eu uso uma Smart TV. Então, cara, eu não ligo meu console para ver YouTube. Eu não ligo o meu console para acessar Netflix. Eu acesso tudo direto da TV, cara. E, cara, o Xbox ele serve exclusivamente para jogar. eu ainda sou daquela época que videogame é pra jogar. Tudo bem que as empresas estão partindo pra esse lado e tal, tem uma função legal, é algo a mais, só tá agregando, é verdade. Mas, cara, eu vejo que no caso da Microsoft em específico, ela acaba dando menos visibilidade para os jogos e uma visibilidade muito maior para as funções extras do console. Verdade. Diego, o que você acha disso? O negócio de ficar com... Ah, você pode acessar Skype, TV, rádio, e discoteca, e pipoca, café, tudo junto. Eu acho que isso aí, quando se ouve falar, é muito espetacular. Mas com as TVs hoje em dia já fazendo esse tipo de coisa, eu acho que isso aí vai ficar no desuso mesmo. Então eu acho que eles têm que começar a investir com relação a jogo. E se falar de jogo. Porque quando se fala de Xbox One, Play 4, Wii U, qualquer outro tipo de console, você tá pensando em jogo. Tipo assim, eu não vou pensar no PlayStation 4 pra me ouvir música, sabe? Eu não vou pensar num Wii U pra me, sei lá, me fritar carne. Não existe isso não, velho. Você vai pensar, eu vou pensar em tais consoles pra jogar. O que é que eles têm de jogo? O que é que eles têm de novo? O que é que eles têm de interessante? Se liga no meu papo, que o meu papo é reto. Largar de ser fanboy e começa a ficar esperto. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho, vá meu peru. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho, chupa meu peru. Ei, fanboy. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. My music hit me so hard. No caso, eu particularmente, o que mais me chamou a atenção foi o que, por exemplo, quando eu vi um gameplay lá, um trailer ou gameplay, né, no caso, do Smash Buttons Rise, como diz o Patrick, né? Quando eu vi o Rise, o gráfico dele e tal, a ideia do jogo, eu falei, pô, velho, o jogo ficou bacana, ficou foda. Quando eu vi o do Forza, a mesma coisa, eu falei, poxa, velho, ficou foda isso aí, entendeu? Agora, quando eles começaram a papagaiar o negócio, tipo, fala Xbox não sei o que, ele vai falar... Para. Não, e é muito o que o Stan falou. Eu compro videogame pra jogar videogame. Se eu quero agilidade pra trocar um serviço pro outro, eu desligo o videogame e ligo o Blu-ray. Rápido, fácil, muito mais rápido do que o próprio Xbox. Se eu quero assistir televisão, desligo o videogame e coloco no canal de televisão. Cara, é por isso que eu quero ir de Wii U, velho. Cara, isso aí, olha só. Pra jogar videogame. Olha só, não sei se você se lembra, acho que umas duas gerações atrás, teve uma atualização, né? E aí você podia ejetar o disco do jogo, né, do videogame, com o botão do controle. Aí todo mundo, né, entrou naquela, nossa, que maneiro, agora você pode ejetar e tal, abrir a bandejinha com o controle. Cara, você não tem que levantar pra ela trocar o disco, velho. Pois é. Eu achei tão idiota isso, cara. Então, é o que era pra ser o diferencial, tá sendo o principal do console. Ah, ter Netflix é diferencial. Ah, ter o YouTube é diferencial. Virou essencial, velho. É por isso que o Xbox One, pra mim, não me atraiu tanto. Tá certo? Tem jogos interessantes, apesar de me interessar só o Forza até o momento. Tem, mas, cara, o que era supérfluo virou essencial e eu não vejo necessidade disso. Exatamente isso. Pensando nisso, como que vocês acham que vai ser a vida útil dos consoles nesse mercado novo? Acho que ele vai durar tanto quanto as gerações passadas, igual o 360, 10 anos? Não. Vai ser curta, cara. Eu chuto uns 4 anos pra essa geração só. Porque o avanço de hardware tá muito grande. O que breca os PCs são os consoles. Não vai continuar assim, né? Em 4 anos já tem geração nova. Eu concordo com o Iago. Até porque, cara, se você for olhar os jogos que estão saindo com PC... Hoje, 1º de janeiro, hoje. Já são melhores do que os videogames atuais, cara. Mas aí tem que se levar em consideração uma coisa também. O que pode fazer essa geração até ultrapassar esses 4 anos que o Iago tá citando, até e mais, quase em torno de uns 10, como foi o Xbox 360, é o fanatismo, né, cara? É o nome. Igual, não, com certeza. Igual, por exemplo, o PlayStation 2, vou falar do 2. PlayStation 2, ele até hoje, se você dá uma andadinha, você vê gente querendo comprar ele. Até mesmo por condições financeiras, mas a pessoa compra ele ao invés de comprar outro videogame. Por quê? Ah, porque tem aqui no Brasil, né, que é um local totalmente limpo, tem a destrava, sabe? Então, tipo assim, tem o fanatismo e o nome e o que tem em cima. Então, um Xbox One e um Play 4, eles podem sobreviver muito aí uns 10 anos por causa disso. Quer dizer, hoje eu já encontro pessoas já que nem jogaram o 360 ainda, que pegam e falam, nó, cara, que foda, eu vou ter que comprar o Xbox One. Mas, tipo, o que você jogou do 360? Ah, eu joguei Gears, velho. Então, você jogou nada. É. Sacou? Então não é assim, é um fanatismo mesmo que a pessoa tem, que ela não, vê um vídeo e já empolga com o negócio só por ter o nome Xbox. Eu entendo, mas eu acho que o que o Iago quis dizer é que nesses 4 anos a indústria vai ver necessidade de fazer algo novo já, cara. Não, claro, mas Stanley, eu tô querendo dizer o seguinte, eles podem ter essa necessidade, mas não fazer pelo fato de que o fanatismo vai gerar lucro pra eles com aqueles consoles, sacou? Então, porque tipo assim, se você hoje monta ali uma bistequinha na beirada da praia aí, velho, aquele negócio tá te dando dinheiro, você não vai entrar em desespero pra montar um restaurante gigante, sacou? Verdade. Não, e eu falo sem medo de errar. Além do Wii U, nenhum outro console, PlayStation 4 ou Xbox One, tem um jogo que seja motivo de compra do console. Porque do PlayStation 4, como vocês disseram, o único exclusivo é Killzone, o único exclusivo de peso. Call of Duty Ghosts tem no PlayStation 3, o Battlefield 4 tem no PlayStation 3, então verdade, não é motivo. Hein? FIFA tem no PlayStation 3, no Xbox, Dead Rising nunca foi o jogo de destaque do console. Verdade. Rise Son of Rome é um destaque, sim, é diferente, mas as notas muito abaixo. Agora você. E o Forza, que é Forza, não tem o que dizer. Agora você pega o Wii U, tem o Mario, tem o remake do Zelda, tem o Pikmin, tem o Wonderful 101, tem o Monster Hunter e uma série de outros jogos que já consolidaram o console. Se você for comparar, sem ser fanboy, sem ser caixista, sonista e tudo mais, se você for olhar, o único console que tem jogos que te fariam, justificaria comprar um novo console é o Wii U, velho. E é o Wii U. Muito bom, né? Inclusive o Super Mario 3D Land, né? Tá com excelentes notas, né? Tá, Super Mario 3D World. 3D World. 3D Land é o 3D World e o novo Zelda lá também. Então, as notas são ótimas. Se eu for olhar, tem o Pikmin, o Wonderful 101, tem o Monster Hunter e uma série de outros jogos, cara. O Mario 3D World e o Zelda que eu tô falando, eu não achei um lugar que ele tivesse nota abaixo de 8. Nintendo, né, velho? Nintendo, cara. Coloca na sua cabeça. Eu também não entendo, velho. Só vão ser bons daqui um ano e meio, 2 anos, porque os caras não sabem o que fazer ainda com o console. Justamente. Eles fizeram um dispositivo que eles ainda não têm nem noção do quão potente ele é, né? Ah, não. Isso aí é marketing da Microsoft. Não acredita nisso não, Thiago. Não, mas a própria Sony fala isso. Eles ainda não têm lá. A third party, principalmente, eles não têm noção ainda de como que vai funcionar realmente o processamento do console. Então, a Nintendo lança console e cria o jogo pela própria Nintendo. Eles sabem o que eles estão fazendo com o hardware deles. Exato, a Nintendo já tem total controle, né? Eles foram eles que fizeram o hardware, são eles que estão fazendo os jogos. Eu concordo com o lance da duração menor dessa geração pela justificativa do crescimento do hardware. Novas tecnologias estão aparecendo o tempo todo. A menos que esses consoles já tenham sido preparados para uma atualização e essa atualização não seja tão gritante, eu acho que essa geração vai demorar um pouco menos para poder sair mesmo. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, a Microsoft tem aquele processamento na nuvem. Será que isso não vai aumentar a durabilidade do console? Cara, talvez. Cara, esse processamento na nuvem, para mim, morreu a partir do momento que usar a conexão da internet deixou de ser obrigatório. Como é que esse processamento na nuvem vai acontecer se eu tô jogando offline? As produtoras não vão poder pensar nisso como diferencial. Isso que eu ia perguntar, esse processamento em nuvem, isso eu não li muito sobre isso não. Isso vai, ele vai ser obrigatório pro One? Não é mais obrigatório. Não. E era um tiro no pé. Ah, tá. Era um tiro no pé absurdo. A gente tem mais de 30 anos. Não tô sendo ranzinza a ponto de rejeitar a mudança. Mas há mais de 30 anos nós gamers fomos acostumados assim, comprar um console completo, jogar offline e tudo mais. Sim. Tenta mudar isso do nada, porque você vai dar um tiro no seu pé. E a maldição do terceiro console tá aí, fica esperto. Pô, e é uma coisa que é foda, né, velho? Tava sentindo falta do Patrick, porque o Patrick é ranzinho. Não sou ranzinho, eu sou realista, rapaz. O Patrick dá o tom negro pro podcast. Isso é dia, né? Porque a noite dá tom de rosa. Mas então. Se liga no meu papo, que o meu papo é reto. Largar de ser fanboy e começa a ficar esperto. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho, vá meu peru. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho, chupa meu peru. Ei, fanboy. Seguinte, uma coisa que vem na cabeça agora. O Patrick vai surtar, pelo visto, mas eu acho, cara, que a Nintendo devia parar de focar em console de mesa e focar nos portáteis, cara. Tá querendo maluco, ou não, o que mais vende da Nintendo, cara, são os portáteis. Isso é verdade. Se eles focassem bem mesmo assim, cara, o que, que você prefere? Um console de mesa na sua casa ou um console foda de mão, assim, que você pode levar pra qualquer lugar? Cara, o Wii foi um console foda, velho. Você passou a geração sem jogar Mario Galaxy, você perdeu a geração, velho. Externo não me deixa mentir. Se você não jogou Mario Galaxy, você perdeu muito da geração. E não só Mario Galaxy, velho. O próprio Zelda, Skyward Sword, é um jogo violento, Metroid 3. Cara, tem certas coisas que as pessoas têm que abaixar a cabeça e aceitar o mestre falar. Quando Stallone, vai falar de um filme de ação, as pessoas baixam a cabeça. Quando o Schwarzenegger vai falar, as pessoas baixam a cabeça. Você pode não gostar, você pode achar ultrapassado, você pode achar que ele é um ícone de outra década, mas ele não deixou de ser ícone, ele não deixou de ser o foda. Isso é verdade. Deixou. Pois é, nós passamos 2013 todos sendo chamados de caixistas, nós vamos começar 2014 sendo chamados de nintendista. Deus me livre. E isso vai ser muito legal. Chupa Jeff Eisen. Olha, gente. Mas assim, agora a gente falou um pouco do que a gente, como a gente tá vendo os consoles e tal. Lógico que tem outros lançamentos, tem o Ouya, né, que foi lançado recentemente, tem o Steam Box, que também tá... Como é que é o nome desse? Thiago, ou o quê? Ouya. Ouya. É legal escutar... Ouya. É legal escutar você falando o nome. É porque Ouya, se eu falasse Ouya, assim, direto, o povo ia me chamar de mineiro, então eu tentei jogar o Ouya por causa disso. É muito engraçado escutar você falando Ouya. Ouya. Ouya. Tem o Steam Box. Como que vocês veem esses consoles paralelos que estão sendo lançados? Eu já falei em outra oportunidade que eu acho interessante a proposta do Steam. Eu vejo sendo vendido. Porque esse Oi aí, cara, já, que eu vejo nego vendendo esse console no, usado, não para o mercado. É, o Oi é um console com um sistema Android até, né? Mas esse console aí teve um grave problema. O que acontece? É, a ideia principal dele foi muito boa. Foi de usar os jogos da App Store. Né, são jogos baratos, muitos deles não passam de 10 reais, jogos bons inclusive, uhum. Só que quando eles anunciaram que ia ter uma atualização de hardware a cada ano, acabou, cara, ninguém mais quis o console. Ninguém, cara, vai não ficar precisa. Comprando console todo ano. Aí é o seguinte, cara, eu vejo esse console, por exemplo, o Ouya, eu vi ele o seguinte, imagina aquela a luta épica entre Davi e Golias, imaginou? Uhum. Eu vejo um Davi contra vários Golias, então tipo, vai ser foda. Eu vejo uma saída. Tá chegando agora. É, cara, então. Você sabe com quem que o Oyo, sabe com quem que o Oyo concorre? Ele concorre com o Zibo. É o Zibo. Com o Zibo. O cara que compra o Oya, ele merece se fuder, assim como o cara que compra o Zibo merece se fuder. E a única vantagem do Oyo são os emuladores, cara. Mas se eu for comprar eu compro Xbox o primeiro, o caixão lá. O único é isso que eu tava querendo dizer. O único console que eu vejo assim, paralelo dessa geração nova, que compensa comprar é aquele tá do Retron 5, que Ele une todos os consoles antigos num só. Você pode comprar as fitas, né? Esse eu acho que compensa comprar, cara. Não, mas esse Retro 5 aí que o Iago mencionou, ele serve justamente pra isso, cara. Pra você ter aquela nostalgia de poder jogar os cartuchos que de repente a pessoa tem em casa e não tem um console funcionando. Eu também achei a proposta muito interessante, cara. Olha, o que eu vejo de positivo nesses consoles paralelos é principalmente a questão do Kickstarter, que é os próprios games financiando aquilo que eles querem jogar. Eu vejo isso como positivo. Isso é muito legal. Eu vejo isso como extremamente positivo. Eu não vejo, não. Explique, não vejo, por que não? Cara, eu quero comprar um jogo depois de ver, dele ser avaliado. Esse Kickstarter você tá chutando no escuro, confiando num cara. Até o momento tiveram experiências boas, mas e quando começaram a vir as experiências ruins? Cadê o seu espírito aventureiro? Que espírito aventureiro, rapaz? Ô, Thiago, você vai lá e pega um jogo de um cara que é acostumado a fazer animação no Paintbrush, e aí? Não, gente, não é assim. O Kickstarter, ele geralmente ele é feito por alguém já do ramo. A gente teve... Cadê os dados estatísticos que comprovam sua afirmação? A gente teve o peraí, a gente teve recente o Kickstarter do Mighty Nine, né? Que eu... Você já jogou o jogo pra saber se ele é... Não, ainda não joguei, mas pô. Então, como é que você fala se o negócio, que o negócio você é bom? Você não tem provas concretas. Eu não tô falando que é bom, eu tô falando que é uma coisa positiva. São pessoas. Cita mais 10 exemplos. Dez exemplos pra Patrick e 10 exemplos pra mim. E outra aqui, ó. Você acabou de falar mal do Oyo. O Oyo foi o Kickstarter. E aí? E aí? Não, você volta naquilo que você falou? Não estou vendo o console como algo positivo. Estou falando que o fato de ser algo obtido através de um Kickstarter é positivo. Porque não, cara, é o seguinte. Falando pro mercado aquilo que eles querem. Se o cara não consegue trabalhar com as próprias pernas, já tô desconfiando desse cara. Minecraft tá aí. O cara investiu o trabalho. Até hoje o Minecraft não tá terminado e tá bombando. O Super Meat Boy tá aí. O cara, dois caras ralando sozinho, investindo sozinho. E tá aí, não tiveram essa. Ah, por favor, me dá uma juntinha aí pra me terminar o jogo. Não. Cara, eu quero comprar um negócio depois de ter certeza que o negócio é bom. E jogar na loteria, eu jogo pra ganhar, não quero perder não, velho. Eu não sei. Eu vejo... São coisas diferentes. Você compara, por exemplo, eu tava vendo o teste de engine do Mighty número 9 e você vê que existe uma diferença bem grande dele pra esses que são jogos indies, né? Até gráfico. Pega o Rise. Nossa, jogo foda, fantástico. Você assiste os gameplays hoje. Você tá jogando o Smash Buttons, as notas estão aí. E aí? E o que o Rise tem a ver com o Kickstarter, velho? Hadouken! É isso. Você tá falando de tech demo, você tá falando de specs, tá falando de previsão. O Rise, as previsões diziam que ele era foda. Tá falando que o Kickstarter é uma coisa positiva, você tá maluco? Estou alguém percebeu que o Patrick trocou de lugar pro Stern? Eu tô achando estranhíssimo. Que isso? O Stern tá concordando com tudo, o Patrick... Tudo. Tá estranho isso daí, cara. Que maluquice, bom, hein? Minha resolução de ano novo é tentar ser uma pessoa mais aberta. E a minha resolução positivo. De ano novo é a seguinte: eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero ver. Vocês tomam cuidado com essas aberturas de ano novo aí, hein, gente. Eu quero jogar querosene onde tá pegando fogo, rapaz. Olha só, e já que a gente tá nesse negócio de querosene, pegar fogo, vocês apostam. Abertura de ano novo? Abertura de ano novo, vocês apostam nas franquias antigas ou nas novas? Vocês acham que vai ter mais lançamentos exclusivos? Como é que vocês acham que vai ser essa geração? Sem mais Gears of War e God of War, cara, pelo amor de Deus. Isso tem que parar. Não, pra esse tem Assassin's Creed. Tem que parar. Não, pelo amor de Deus. Véio. Cara, eu estava ouvindo 99 Vidas recentemente sobre o Portal. E o que eles falaram é verdade. Activision e Ubisoft, aprendam com a Rockstar, aprendam com a Valve. Espera pelo menos 2 anos para lançar a continuação de uma franquia. Cara, Ubisoft e Activision conseguiram fazer franquias novas serem saturadas. Assassin's Creed, cara. Daqui a pouco Assassin's Creed é igual FIFA. Assassin's Creed 14, Assassin's Creed 2015. Sério, velho. Chega. Eu quero franquias novas e quero franquias antigas, mas tudo cara, tem limite. Eu penso assim, eu acho que se continuar com esse esquema de fazer remakes, né, de jogos antigos com a qualidade que a gente tem agora, como foi há tempos atrás com DuckTales, né, Cast of Illusion, agora tá saindo Strider, Então, eu aposto muito nisso, eu acho que isso vai ser muito legal. Agora, franquias novas, eu acredito que a Microsoft vai se esforçar um pouco mais que a Sony para poder trazer franquias novas. Para fazer exclusivo. Porque a Sony, ela já tem essa tradição de franquias novas e tal, ela vai manter. Né? Agora a Microsoft já vai se esforçar para superar isso um pouquinho mais, porque foi uma deficiência do Xbox 360. É, e até porque a Sony já tem, né, franquias estabelecidas, né? Mas agora ela precisa de novas franquias, né? Assim como a Nintendo também precisa, que na minha opinião é quem mais precisa é a Nintendo. Cara. Nintendo lançar um novo F-Zero, cara. Nintendo. Aí, novo F-Zero, novo Star Fox. Cara. É por causa de pessoas como você que tá do jeito que tá. Que do jeito que tá, você não teve F-Zero geração passada, nem Star Fox. Mas não é essa a questão, cara. A Nintendo sabe valorizar essas franquias. Não é essa a questão. São franquias espetaculares. Mas a gente precisa de uma coisa nova da Nintendo, entendeu? Tipo Wonderful 101? Não. Tipo quando a Nintendo fez Pikmin. Cara, foi uma surpresa absurda. Pikmin é uma franquia, quem não conhece, cara, tá perdendo um dos melhores jogos já lançados, bicho. É muito bom. Mas Pikmin mesmo. Só tem 3 jogos, cara. Você acha que tá saturada? Não, mas eu tô querendo dizer assim. Não é questão de saturar, eu acho que precisa de franquias novas. Eu acho que a Nintendo tem capacidade de trabalhar franquias novas. É, exatamente, cara, é isso aí. Thiago, você falou tudo, cara. Porque, assim, você pega franquias novas que estão vindo agora pra geração Xbox One e PS4, cara, eles não estão lançando uma coisa nova, eles estão lançando um filme jogável. Verdade. Eu sinto saudade, cara, de jogo tipo Zelda, entendeu? Aquele RPG antigo. Agora eu concordo com o Patrick, entendeu? É isso que precisa uma geração atual. Agora, só pra gente ir finalizando, que eu acho que a gente tá com mais. Agora você vai mudar de assunto quando ele concorda comigo. É isso mesmo. Ele tá falando, poxa, o Patrick tá falando certo, a Nintendo sabe fazer jogos, ela tem diversas franquias, mas ela não lança um Zelda todo ano. Ela tá tem bom. Um espaço de tempo. Tá bom, aí tá bom, agora acabar o cast, tá bom. É por causa do tempo, gente. A gente já tá esgotando o tempo pra acabar. Aham. Tá bom. Se liga no meu papo, que o meu papo é reto. Largar de ser fanboy e começa a ficar esperto. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho, vá meu peru. Ei, fanboy, vai tomar no cu, baba ovo do caralho, chupa meu peru. Ei, fanboy. A gente falou dos consoles e tal. PC, vocês acham que o PC vai ter uma voz ativa nessa geração? Ah, PC você fica na demo, né? Tá os dois macaquinhos, Microsoft PC, e mas Sony brincando. Mas eu acho que dessa vez o PC vai aparecer um pouco mais. Primeiro porque, o que acontece? É como o Iago falou, o PC sempre ficava na dele. Mas agora, cara, a gente tá vendo que as produtoras, eles estão levando jogos pro PC também. Com uma frequência muito maior do que os anos anteriores. Muito maior do que antes. Tipo o então, Red Dead Redemption? Tipo isso aí. Tipo o GTA V no PC? É, ué. Tipo Zelda no PC? Não, isso aí não vai aparecer. Não. Ué, Red Dead Redemption e GTA V também não tem pro PC. Mas GTA V vai ter. Não, até sair. Quando sair, a gente muda de conversa. Tô tudo falando bem. Agora. Você vai ligar seu PC e você vai jogar GTA V. E é isso que eu tô falando. Por isso eu tô dizendo. Eu aposto que o Red Dead também acaba saindo pro PC. Aposto. Quando? Red Dead não vai sair, não, rapaz. Cara, PC é Master Race, eu concordo. PC sempre vai ver os Dirty Console Peasants brigando. Agora. Nossa senhora, cara, dá pra você maneirar no inglês e fino? Agora, né? Agora, o dia que eu puder, sem ser no emulador, jogar o jogo de uma franquia que já superou a fama do Mickey Mouse no mundo do entretenimento no PC, eu vou ficar tranquilo. Enquanto isso não puder acontecer, cara, PC sempre vai ser a segunda opção. É, mas Patrick, aí você tá pedindo pra aparecer outra rainha dos baixinhos sem ser a Xuxa, né, cara? O dia que eu jogar Metal Gear lançamento no PC, aí a gente muda de assunto. Tá vendo? Cara, eu particularmente eu não jogo em PC, entendeu? Nem não tenho interesse em jogar. O meu PC aqui, ele rodaria os jogos atuais numa boa, mas não uso pra jogar. E assim, cara, eu vejo realmente que o PC tá ganhando muito espaço em relação aos jogos comparados aos consoles, cara, né? Então eu a previsão que eu faço é de que o PC ele vai sim se sobressair nessa geração, e por causa dela, né, por causa disso mesmo, eu concordo com o Iago que os PCs que os consoles vão durar apenas 4 anos, cara. Mas eu ainda acho que os PCs vão ficar sempre na dele, cara. Quem vai levar a mesma geração de games é seu console. Tem que lembrar também que os PCs eles são muito mais alvos de third parties do que de franquias fechadas, como por exemplo a Microsoft. Sem dúvida. A Microsoft desenvolve pouco para a própria Microsoft desenvolve pouco para PC. Ela foca em jogos para Xbox, mas em compensação a Ubisoft pega um Assassin's Creed e lança para PC. A Rockstar, acho que o Max Payne 3 tem versão PC, não tenho certeza. Tem que lembrar disso, né? O que você acha, Diego? Você acha que os PCs eles vão correr nessa briga aí, nessa geração? Olha, eu acho que sim. Acho que eles brigam sim, porque hoje em dia a potência dos computadores tá aí, né? Tá acompanhando bastante. Então, tipo assim, velho, os PCs tá acompanhando com relação a tecnologia, a potência em si. Por ele estar acompanhando essas tecnologias, vale lembrar que as peças de computadores estão ficando também cada vez mais caras. E também tem uma outra ressalva que pode ser um lado positivo, que geralmente quando eles pegam algum jogo para passar para PC, você encontra esses jogos com preços muito mais acessíveis. Como por exemplo, hoje em dia você consegue achar aí Assassin's Creed 2, cara. Vamos pôr esse exemplo aí para Xbox, por exemplo. Você acha ele ainda mais ou menos R$30, mais ou menos, sendo que pra PC você acha ele a R$9,90. Não, cara, a gente pode ir mais recente. Assassin's Creed 4 tá R$199 pra Xbox e PlayStation na Steam você compra ele R$80, R$90. Então não precisa ir tão longe. Você vê uma diferença nos preços. Eu acho que o preço praticado pra PC no Brasil devia ser o preço praticado pra console. Entendeu? E isso deixaria até o preço dos PCs um pouco mais barato. E é uma diferença muito grande. Você vê, é o dobro do preço pra você comprar um CD. Meu amigo, depois que a nossa ministra da cultura diz que videogame não é cultura, pô, eu não tenho mais esperança. Ah, nossa. É um absurdo entender esse cara. Eu não tenho mais esperança, não. Meus amigos, nós já falamos bastante, né, sobre o que a gente acha nessa próxima geração, o que vai ser, como que vai ser. Vale lembrar que são especulações, né, para o ouvinte não achar que são verdades absolutas. O Patrick, por exemplo, ele falou muita bobagem. Para mim falar bobagem, o que tá errado? Quando eu tô certo, é impossível falar bobagem. Olha isso, gente. Humildade na cara, hein? É isso que eu falei, olha. Ele me surpreende cada dia mais. E já com essa humildade, eu gostaria de pedir as considerações finais do meu amigo Sir Patrick Murta. Cara, é Nintendo ou nada. Olha isso! Muito bom, velho. É sucinto, né? É, Nintendo ou nada. Você acha que eu vou dar uma de Diego aqui e ficar meia hora falando nada? Já vou direto, Nintendo ou nada. Nintendo ou nada, parabéns. Considerações finais, meu amigo, irmão, camarada Diego Mendes. Ah, que venha coisas boas e que as merdas ficam só pro Patrick. Olha só. Caramba, que desejo. Cara, o Diego fica falando, mas eu comprei um GameCube, a primeira coisa que ele fez foi comprar um GameCube. Eu comprei Xbox. Mentira, a primeira coisa que eu fiz foi ir na sua casa jogar. Que ele fez foi comprar um Xbox, cara. Ô, Patrick, eu acho que você tá errado. Mentira. Realmente, a primeira coisa que o Diego fez quando você comprou o GameCube foi ir na sua casa jogar. Considerações finais, meu amigo Iago. Cara, valeu pelo convite aí mais uma vez. Quero voltar a participar. É isso, cara. Abração. Olha aí. Quer deixar algum contato, Iago? Não, cara. Tá bom assim. Eu já tenho problema a primeira vez. Iago, que tá certo. Você vai ficar fazendo contato com quem você não conhece, não quer saber de quem? Tá certo. E aí? Considerações finais de um amigo externo. Bom, cara, é como você falou. Tudo que a gente falou não é uma verdade absoluta. Então é bom ter cuidado com as informações ou com as bobagens que a gente falou, né? E eu acredito, cara, que essa geração vai ser bem curta e eu acho que a briga vai ser boa. Eu acho que é isso. Se você quiser falar, você ouvinte, né? Porque o Patrick é exigente com isso. Se você ouvinte quiser falar com o pessoal do Mexidão Rocks, como que faz, meu amigo externo? Você vai. Como é que é a pergunta aí? Tava respondendo o Patrick no WhatsApp, aqui que dá. Ainda bem que não foi pra mim, porque eu tô totalmente. Se você quiser falar com o pessoal do Mexidão Rocks através das redes sociais. Ah, sim, a gente tá lá no facebook.com/Mexidão Rocks e no Twitter, @Mexidão Rocks. Se quiser nos enviar um e-mail, meu amigo Patrick. Se quiser mandar um e-mail, você vai acessar seu e-mail, seu servidor de e-mail. É, se você não tem um Gmail até hoje, pelo amor de Deus, né, Iago? Então, a gente vai escrever um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Olha aí, ou pode acessar também a área de contato do nosso site e enviar um e-mail por lá. Basta preencher um formulário e clicar no botãozinho de enviar. Ah, é? E se quiser, Diego Mendes, você que está aí comentando todo o Celelé, todo o Saltitante, se quiser comentar em nossos podcasts ou posts... É só você acessar o nosso site, mexidãorocks.com.br, e lá na parte de podcasts ou posts, depende do que você gosta de fazer, ler, ouvir e etc, né? Vai que tem um desejo aí, sucinto por nossas pessoas. É, e deixa lá o seu comentário, né, nos posts lá, que a gente responde. Se quiser entrar em contato com o meu amigo externo, como que faz, externo? Eu tô lá no Facebook e no Twitter. É, no Facebook é externo e no Twitter, @externo. Se quiser entrar em contato com o meu amigo Patrick. Vai acessar no Twitter, @PatrickMurta. Se quiser entrar em contato com o meu amigo Diego Mendes. É só acessar o Twitter, né, no @DiegoTMendes número 7. Ou então pode ser pelo Facebook também, pelo facebook.com/DiegoMendes. Se você quiser falar comigo, @ThiagoMendes. Thiago T. Mendes no Twitter. Precisa passar anúncio, ninguém quer falar. Cara, eu vou te falar que muita gente me segue no Twitter. Não sei pra quê, né? O mais engraçado é que você ainda perde tempo de responder. Pois tudo é, bem. Meus caros, meios não faltam. Comente-nos, escreva-nos. Patrocine-nos! Olha aí, muito tá isso bom, mesmo, lá, galera. Fazendo vou... falta. É, isso mesmo. Muito patrocina bom, mesmo, não tá por conta de ninguém, não, tá? Beleza, então, galera, até a próxima. Até a mais. Falou, galera. Amigo. Tchau, tchau. Patrick, você vai jogar o quê? Metroid Prime. Vou parar a gravação aqui. Vou te mandar um áudio. Só fazer uma pergunta aqui que eu tô lembrando aqui agora, é o seguinte, ô Iago, o sim. Pessoal aí, cara, eles já te deixaram à vontade de te oferecer a linguiça? Nossa! Já. Ah, já? Nossa. Ah, tá, então, tudo bem, é porque como eu tô chegando agora, como eu tô chegando agora, hoje é o primeiro contato com você, eu também quero te deixar à vontade de te oferecer a minha linguiça, tá? Ô Iago, isso é porque o Diego vai sabendo, o Diego não escuta o nosso podcast, então ele não ouviu o podcast vai voltar do esse Cinema Nacional. Eu não tô com internet não, viado. Então, eu tenho uma internet de geradora que acaba com meia hora se eu for acessar essa parada, velho. Antes de fazer graça e passar vergonha, tenha certeza que você tá falando, meu jovem. Não, mas e... Ô, cara, mas é isso. Ó, você não passar vergonha, fica caladinho. Patrick, você cala a boca. Vergonha, agora eu estou falando. Cala a boca, Patrick. Tá bom, pronto, chega. Calma aí, tem uma coisa. Eu ainda a gente perguntei, combinou. Se eles te ofereceram, eu tô chegando aqui agora e tô te oferecendo a minha. Você não escutou, não? Presta atenção, Patrick, no podcast. Presta atenção no podcast. Diego, minuto. Chega. Oi. Pronto, pode ir. Não, eu tô com essa coisa. Patrick, tem uma coisa. A gente combinou que nesse ano a gente ia oferecer berinjela. Esse ano. Mais difícil. Mais light. É, né? O prato ficou, entendeu? Não, então, tá ok, então. Ok. Então eu te ofereço duas berinjelas, então. Pô, é meu primeiro contato com o cara no podcast. Eu tenho que oferecer ele alguma coisa. Não posso deixar ele só sem de mãos abanando. Primeiro contato, ele oferece linguiça. Tá bem, rapaz. Nosso cenário brasileiro, né? Que não disponibiliza assim tantos canais que a gente possa usufruir no Xbox. Mesmo no 360, Thiago. Não faz muito sentido, oi. Thiago, tá saindo o som da novela aí. Tá saindo o som da novela? Avisa quando puder falar. Cruz merece se fuder. O cara, um cara pois que é, tá então, fazendo tipo, uma parada sim, dessa... Vai, Patrícia. O único é isso que eu tava querendo dizer. E delay, hein? Maldito delay. É, mal tá posso mesmo. Ver seus movimentos. E aí, pode falar? Pode. Sim, amor. Pode, pode. Sim, amor. Avisa quando puder falar. Não, pode falar, velho. Pode cortar no meio, só. Se você tiver alguma coisa que você quiser acrescentar. Não, beleza. Se vira. Vira que se foda. Ô, Patrick, seu primeiro console foi o Super Nintendo. Mentira, foi o Master System. Master Mentira, System. Foi o Daktar. Foi o Daktar. Que é isso, cara? É de comer? Daktar era um semelhante ao Atari. Nossa, o primeiro console Nintendo que eu tive foi o GameCube. Caramba. Eu fui criado à base de Nintendo quase a vida toda. E eu também tive esse contato por ser, né, o destino de ser irmão do Thiago, né? Olha só. A diferença entre mim e vocês é que eu sou um cara sensato. As pessoas têm o direito de estar errada. Eu abro mão desse direito pra estar certo. Tá certo. Você consegue meu exemplo? Cara, tem hora que você me impressiona com o seu senso de humildade, viu, cara? Você é muito incrível. E o seguinte. Caiu? Não. Patrick, sim. O Ellison, só o Patrick. Eu tô chamando ele de volta. Consiga. Tá. É, então, é, tipo assim, além de... Não, cara... Não, velho, tive que rir. Você falou que ele caiu e na foto dele tá deitado. Pô, não tem como, todo mundo lembra da foto, velho. Cara, eu tô com tanta razão que vocês me quicaram da ligação. Pera aí, deixa eu dar um novo aqui e começar tudo de novo. Vai, dá um 3, 2, 1 já aí, a gente começa a gravar tudo juntinho pra não dificultar a vida do cozinheiro aí. Eu quero mais que esse cozinheiro se foda. Eu também, porque dessa vez o cozinheiro é outro. Ação foram justamente os jogos exclusivos de cada console. É. Olha a chuva! Eu tô com a toalha na cabeça, tá funcionando não? Não. A gente tá quase com ela bafando o microfone também, né? Assim? Não. Não. Eu falei que eu atualho em cima do microfone, não é esconder o microfone naquele lugar lá que você costuma. Acabou.